1961, pronto, cópia? Pronto. Voo 1961, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Motiva. Upper 10, SMAP, após conforme rota apresentada no plano de voo. Aciona 5451, frequência do controle em 120.8. Sente para o Galeão 360. Sai, decola da 10, curva direita, não precisa da El, Leda, Motiva, volta 10, SMAP, conforme. 5451, aciona 1208, controle. Voo 1961. Voo 1961, cotejamento correto, chama o plano Fala, bom dia, escuta do Avianca. Novembro, do Avianca. Prossiga, aeronave que chamou sol? Avianca, 8 de novembro, Juliette, estacionado no Parque 3. Avianca solicita autorização de rebote de Bate 3 para o finger, número 5. Do pátio 3 para o pátio 1, no posição 5, ok? Isso, pátio 3 para o pátio 1. Ciente, autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal, o Avianca Oscar November Juliet. Isso, iniciando o reboque, mantendo escuta e chamarei antes de ingressar no pátio, obrigado. Salvador, da Aviança, ótica 90 Juliette. Podemos ingressar no pátio 1. Cliente autorizado ingresso no pátio principal, reporte no término, o Oscar November de Juliette. Senhor Juliette, cliente, obrigado. Estacionamento para o Gol 91, nós estamos no 21. Gol 1961, coordene com a execução, chama para o táxi. Amarelo do 91. Oscar November Juliette, na pista do sol? Escuta, senhora. Confirme se já ingressou no pátio principal? Tá lá, estamos ingressando agora. Gente, mantenha a posição, por gentileza. A aeronave da Gol iniciando o pushback e em instante chamará para o táxi. Possível, estou parado. Parelas aqui antes de ingressar. Oscar November Juliette, considere, prossiga para o gate 5, reporte no término. Positivo, iniciando o reporte. Salvador no bordinho do Gol no 865, qual é a informação ainda? Gol no 865, bom dia, na chegada Bons, pista para 4 mil pés, ajuste no 095. Bons para 4 mil pés. Com 3 horas de distância. 961. Prossegue táxi até outra vez de meia dúzia, QNH1015. Até outra vez de meia dúzia, 1015, 961. Salvador, aqui o avião é Oscar November Juliette, estacionado na posição número 5 do pátio principal. Obrigado e um bom dia. Reporte quando pronto. Reporte na ponta, pode esperar. Gol 9 euro. Gol 1961, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 200 graus ou na 0 não? Aqui decola no 0, 9 e 1. Boa noite, 65. Boa noite, 65, após vivo e pelo. Após vivo e pelo. voo 1961, decolado 24, chame controle em 120, decimal 8. 608, bom trabalho, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Gol 1961. Gol 1961, bom dia, contato radar 5360 na Seda Tael. Entre 360 para Seda Tael, Gol 1961. Está autorizado. Cancelou no 865, cruzou 90 para 4000. Gente, gol 865. Salvador, muito bom dia, gol 975, está passando 160 na chegada Bonfim. Quem está em formação, índia? Gol 9759, bom dia na chegada Bonfim, desça para o 050. 050, gol 9759, você pode precisar de a gente voar Bonfim? Autorizado. Ok, vamos lá, bom, muito obrigado, boa noite. Bom dia, na chegada Bonfim, desça até o 060. 060. Bom dia, desça até o Bom dia, o TAN 3171. TAN 3171, informação em curso a Juliette. Prepara a Dael, Leda Motiva, aguardando cópia. Tu escuta, aguardando. Gol no 865, desça para 2000, ajuste no 095, autorizado VLS, é que você reporte localizador. Para 2000, no 095, reportará no localizador, no 865. Gol no 759, desça para 4000, ajuste no 095. Ok, 4000 com 1015, gol no 795. No 093, desça até o 050. 3171, pronto cópia? Afirmativo, senhora, pronto cópia. C3171, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, com primeira curva direita. Saída da El, letra, transição Motiva, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, após, conforme a rota do plano de voo. Aciona 5462, frequência do controle em 120.8. Júlio aprovado, nível 340, decola da cabeceira 10 com fono à direita, na saída da El Leda Motiva. Upper Zulu 10, voa Zé Bride, a partir daí Upper Zulu 16. O transponder 5462 e o controle Salvador 120.8, TAN 3171 na posição 04. TAN 3171 no cotejamento correto, em pronto pushback. Pushback vai chamar 3171. Gona 961, chama Recife, na frequência no 251 e alternativa no 3395. Recife, 3395, Gona 961. Igualmente. 65 estabilizado no ILS agora. Gona 865. Compete aproximação final e torre 1-8-95. 2-9-5, bom dia. ED Salvador, um bom dia do Gol no 865, 2 milhas de serra, preencher cabo. Gol no 865, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 1-0-5. Na sua escuta. Gol 1865, confirme visual com campo? Ainda não, mas já vai sair. Tem uma nuvenzinha aqui em cima do intercerto. Gente, reporte com o visual com campo, gol 1865. Forma nada. Avistou a 800 pés no 865. 5328 com informação Juliette. Bom dia. Bono 865, avistou 800 pés. Bono 865, ciente. Livre ponto, pista 1-0, vento 2-0 graus, 1-0 nós. Pista molhada. Obrigado. Trip 5328, Juliette, confere, aguarde cópia. Ok, na guarda cópia 5328. K3597, informação em curso agora é Juliette, número 2 para a cópia. Prepara a Arbor Elefa aguardando cópia, o 3597. Arbor Elefa aguardando cópia. Quem é o desejo de a gente já passa ao término do dia. Ok. O 1865, fala os 35, libere primeira direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Primeira direita Alfa, reportaremos antes da Juliette no 865. Trip 5328, proscópia. 5328. Trip 5328, autorizado Campina Grande, nível 190. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Golf 677, após segue conforme a rota apresentada no plano de voo. Aciona 5461, frequência do controle em 120.8. Autorizado Campina Grande, nível 190, decola da 1-0, com curva à esquerda, saída Puca, Caju. Via Golf 677, rota conforme o plano. Transponda 5461, frequência de controle 120, decima 8, 35328. 35328, planejamento correto, chamando para o pushback. Separado para pushback, 5328. Sem Salvador, muito bom dia. 4040, autorização com 5, Juliette. Azul 4040, Juliette, confere, número 2 para a copa. Poderia também confirmar a saída prevista? Azul 4040, prepara a Dael Leda Motiva. Ok, sim, graças. Tá 3517, pronto, cópia? Pronto, tá 3517. Tá 3517, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída Árvore Elefa, Upper Zulu 1-7, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5465, frequência do controle 1-20, décima 8. Autorizado Brasília, nível 360, decolando a... Está bem, curva direita na saída Arbor, posição Elefa, após o palco do plano, Elefa Zulu 2, ficando aqui 465, controle 1208, está 3517. Está 3517, cotejamento correto, chame para o pushback. Antes da Juliette, no 865. Vamos no 865, mandei a posição antes da Juliette, seu gate é o 04, a aeronave da TAM, já iniciará o pushback. Tem um ativo, mantém aguardando o 04 no 865. Botando 3171 exatamente no 4 para o inicial pushback agora. Tá 3171, coordene com a equipe Sol, chama para um ataque. Para ataque, 3171. Esse aqui tem reporte localizador. Exato, é 2010 e 2015, reportando localizador, 093. 195 195, bom dia. E Salvador, com 1759, está estabilizado. Passado Índia Sierra, baixou e travou sem visual. Gol no 759, reporte quando o visual com campo, que negar no 0 no 5. Que 1015, reporta quando o visual com no 759. Gol no 759, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 2, 2-0 graus, 1-0-9. Gente, autorizado pouso na 1-0, gol no 759. Bonito. Gol no 759, solo ao 42. Libere primeira direita e mantenha a escuta. Taxi 3171, POB de 179, 3 horas e 50, autonomia, Galeão. É o nosso alternado 3171. Taxi central ponto de espera da 1-0, reporte quando pronto, quem negar 1-0, no 5. Depois de espera, reportará pronto para decolagem 3171. O 1759, prossiga via alta, reporte aí da Juliette. O 1759, copiou o ator? Afirmativo, alfa e chama antes da Juliette, o 1759. Aqui. E pode prosseguir para o 4? Gol 1865, prossiga para o 04. 04, obrigado. Gol 1093, na escuta da torre? Gol 1093, na escuta da torre? Salvador. Gol 1093. Gol 1093, continua a aproximação, repórter com visual com campo, QNH 1015. A última aeronave que pousou avistou com 800 pés. Atenção, 1093. Gol 93, visual 710. Gol 1093, livre pouso, pistão 1-0, vento 220 graus, 139, pista molhada. Assente, livre pouso 93. Gol 1759, ingressa Juliette para o portão 09, fica atento ao follow me no través do 08. Ok, Juliette para o 09, está ciente do follow me, gol 1759. Gol 1093, solo 46. Libere primeira direita e mantenha no escuro. Libera a primeira direita na tua escuta, gol 1093. Gol 1093, prossegue parte de alfa, repete antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1093. Motor, o trip 5328, pushback, acionamento, parte 3. Trip 5328, coordene com a equipe de última frontal. Demoremos. Azul 4040, pronto, cópia? Pronto, cópia, azul 4040. Azul 4040, autorizado com fim, nível 340. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída da EL, lê da transição Motiva, operizo 1-0, bridge, operizo 1-6. Aciona 5464, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado com 5340, decola da 1-0, com curva à direita, operizo da EL, lê da transição Motiva, após operizo 1-0, bridge, operizo 1-6. Aciona 5464, controle 208. Azul 4040. Azul 4040, cotejamento correto, chama pro feedback. Bem claro, 4040. Botão 3171, ponto de espera pronto para decolagem. Botão 3171, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 210 graus, 109. Livre, a linha decolar, cabeceira 1-0, botão 3171, ponto. O 1093, ingressa Juliette para o portão 08. Juliette 08, bom 0093. Salvador, bom dia, da 3158, pode tomar sua Juliette. Ok, da 3153. Oh, desculpa, Juliette. Já sua identificação na chegada BONF, desça para 4.000 pés, ajuste o 9.0 no 5. BONF 4.000, 9.0 no 5, 3.000. Oi, bom dia, Sam 3890. Sam 3890, prossiga. Por gentileza, sai da prevista pro Recife, pro 890. Confirme o nível, por gentileza. 330. Prevista Puca, transição Caju. Muito obrigado. Trip 5328, pronto para o táxi com 66 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia e alterna Recife. 5328, autorizado o táxi, então quando espera da 1-0 via Pátio Índia. Reporte quando pronto para decolagem, quem negar 1-0 no 5. Via Pátio Índia, reportará no ponto de espera 5328. Tá 3171, no decolado ao 5-0, chame controle em 1-2-0, decimal 8. 08, bom dia, senhora, boa semana. Controle Salvador, tá 3171 decolado, não se escuta, muito bom dia. Tá 3171, bom dia, contato radar, sendo para o 340 na saída da El. Saída da El, autorizaria voar Leda da presente pro 3171, senhora? Autorizado. Voando Leda, subindo 3403171. Trip 5328, por cima do ponto de espera do 1-0. Trip 5328, autorizado a aliar e decolar 1-0, vento 200 graus, 1-4-9. Ingressa linha de cola, 1-0, trip 5328. Azul 4040 pra cima? É, tem um animal aqui na frente do avião, atrás do trator, mas tem um gato ali andando no aeroporto, eu já conheço a hora. Sim, direto com informação, azul 4040. É bem que não é preto. É, o gato preto aqui, ele sumiu ali. Tá cheio de muito escuro pra ele baixar, ele é mais malhadozinho. Aí ele já pra chave, fácil de ver aqui. Ciente, azul 4040. Fiscal de pátio da escuta do sol. 5328, decolado ao 54, chame controle em 120, décima 8. Chama 120, décima 8, 5328. Salvador, 3517, coronel 3, coronel 2. 3517, coordene com a equipe da última prontar. Renata, massacre, 3517. Puca. Para 190, sai da POCA 5328. Caute, Pátio, no escuta do sol. 5514, precisa? Autorização de 170 para... Gripe 5514, tenho aprovado 190, copio ou aguardo a coordenação? Copia. Gripe 5514, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, direto, aciona 5502, frequência do controle 120, décima 8. 190, aciona 5514, cotejamento correto, chame plano pushback. Camarada, 5514. Para o pushback, acionamento, azul 4040, na Romeu 3. Azul 4040, aguarde o número 2, doutor. Tem um trabalhador no 4040. O trip 5328 solicita desvio para a direita, 20 graus. 5328, informe a proa e por quantas milhas? 095 por 15 milhas. Sente. Valeu, 3153, acertando o pequeno desvio à direita para diante de informações. Vou precisar por umas 7 milhas. Isso, acertando o pequeno desvio após vivo e na proa de Pelô. Estimativa, após desvio, certo pelo 3153, acertando 4000. Passe ainda, está pronto para dar 1-0, reporte quando pronto para decolar, de QNH-10-15. E ainda, reportará pronto quando espera da 1-0 para 35. Azul 4040, coordene com a equipe, só última pronto, táxi. Autorizado para o pushback também, Samara Pronto, azul 4040. Tá 3153, autorizado para 2000 pés, autorizado em LSXT, reporte localizador. Ativo 2000, vai voar pelo, reporte localizado 3153. Após desvio, voe Aracaju. Ok, após desvio, direto Aracaju, 5328. Fronça 3517. Na 3517, autorizada a linhagem de decolagem de 110, vento 210 graus, 149. A linha decola da 110 para 3517. Tripulação, termo do abastecimento.